Salvador, bom dia, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, confirma intenções, é pouso na cabeceira na 7? Na cabeceira 10. Gente, continua a aproximação, autorizado o pouso, pista no 0, vento 090 graus, 039 Whisky, Bravo Whisky. Tá livre o pouso da 10, Whisky Bravo Whisky. Bravo Whisky, solo 3612, livre pista direita, vai taxiar via Alfa, reporte antes do Juliette. Bravo Whisky vai taxiar via Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec, chama novamente na Quebec. Bravo, isso, autorizar o cruzamento do Pat 5, livrando o sequência. Boa! Delta 3399, ciente informação Gol, autorização Guarulhos. Número, né? Tá, 3399. É 3399, autorizado Guarulhos, conforme rota plano de voo, piso Luna 0 Taubaté, nível de voo autorizado 320. Decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída São Vouno, Leda, Motiva. 5442, acione no transponder, o controle opera em 120.8. Gente, autorizado nível 320, gato pro plano de voo, peso Luno 0. Saída São Vouno, tradição Motiva. Transponder 5442, controle 1208. Correto, chame profissional 0948. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 3399. contato está 3399 com 164 a bordo, Hotel Galeão, 3:55. Texturizado o táxi, via pátio 1, Índia, ponto espera, chame quando pronto, ajuste no 0 no 2. Teve táxi, via pátio 1, Índia, ponto espera no 0, 0 no 2, 3, 3, 9, 9. Salvador, bom dia, Oxenia 6075, informação Golf para São Paulo. Gente, 6075, aguarde cópia para Serra Bravo, Serra Papá, na Alpes Volume 0, preparar São Vouno, Leda Mótiva. Gente, aguarda São Vouno, Leda Mótiva, 6075. Tá 3399, próximo a decolagem. Tá 3399, vento 130 graus, 04 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Autorizado a decolagem, tá 3399.